Yeah.

mais só swift. And I'm in. Vejo o fogo no teu olhar, da, da, da, da, da, sem parar. A noite está por a começar. O calor do teu corpo queima, deixa-me louco. Hoje nada nos vai parar. Não sabes o que esperas de dizer.

essa música.